9287, é Colos 19, controle 208. 208, boa noite, Colos 9287. Controle ao gol 9287, Nanael, Lenda. O 9287, contato radar, suba para o nível 360, saída da El. 360, Nanael, gol 9287. Antes da Juliette, C3178. Autorizado, ingresso à esquerda, portão 5. Esquerda, portão 5, só 3178. Boa noite, Europa 083, Skokka Dance, you clear descending via Bones arrival to 2000 feet, altimeter setting 1014. To taxi now, MD 641, via April 1 and Juliet report on holding short runway 10. April 1 and India, correct. So April 1 and India report on holding short runway Juliet. Roger, taxi to taxi 1, April 1, Juliet, India, holding short runway 10 and the 641. Okay, negative Juliet, okay, just April 1, turn left and to taxi India. Primeiro o gol 9287. Obrigado. Você passou de aeronave, autorizado, chama táxi 19, eu não tá chegando. 5.45. 2.5.5.5, obrigado, boa noite. Boa noite. Oi, saudou, na presente, eu creio que 5393, solicita a flor de Aracaju. Gente, aguarde o trip 5393. Vamos lá, 5393. P5393, autorizado por hoje de Maceió. Maceió da presente, 5393. Salvador Tower, 641, very clear to line up and take off. The wind is 120 degrees on 0 knots. Salvador, está 3305. 7, eu estou indo no Ribeirão Preto. 305 para a cópia, chame em 1 ou 2, 1895. 1895. Quanto espera, chama pronto, na zona 41. Por Salvador, está 3305. 3305 para a cópia? Positivo. Autorizado, 330 Recife, via turística 58, decola da 10, curva esquerda, saída é Apuca, transição Aracaju, aciona 5555, controle 20, decimal 8. É confirmado, é o 330, senhor? Afirmativo, tem aqui o 330. 330, 258, Apuca, Aracaju, 5555, 208, o controle. Está correto, chama para acionamento. Recife 393, chama do centro Recife 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. 126, 85, alterno 125, 45, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Andes Airborne at 27, call 120, decimal 8. 120, thank you, sir. How are you, Nair? Espera, pronto, estou na avião, não. Tá vendo 4-1 autorizado ali, é Matheus 1-0. Matheus 1-0, azul, tá vendo 4-1. Our departure, we'll be leaning at the 641, crossing 2500 feet. Good evening, Andes 641, radar contact, climb to flight level 320, dial departure. Okay, climb and maintain from the 320, dial departure, and the 641. Europa 083, you clear ILS X-ray final, runway 10, report establish on the localized. Agora 41 livre decolar, 130 graus, 8 anos. Livre decolar de 90, azul 91, 41. Azul 4191, decola os 30, controle 208. 208, boa noite. 202. Salvador, boa noite, Azul 9141. Boa noite, Azul 9141, contato radar, suba para o nível 320, saída da EL. 320 na DAEL, 9141. No meia dúzia, está autorizado o chão para trás. Salvador, o China 6224, teria nossa autorização, o nível 190 Aracaju? Salvador 24, passa de ruta 1895, por favor. Sem problema, 1895. Salvador 24, mudou 1895, poderia acolher a nossa 190 para Aracaju? Ok, pronto, com a pena. Afirmou. Autorizado, 190 da Caju, via Golf 677, decola da 190 com curva esquerda, saída é Apuca, Jame, depois voa direto a Caju, traciona 5564, controle 20 decimal 8 na saída. Autorizado nível 190 para Aracaju via Golf 677, decola da 190 com curva esquerda, na saída Apuca, Jamo, Caju. Controle no 20 decimal 8, transponder 5564, 6224. Que o chão para o acionamento. Chamaremos quando pronto, 6224. Agora pronto, boa noite, posto 0198, 7501, 0 Boa noite, Airport Gal 019, Skok Aiden to clear descend via Bonf arrival to 2000 feet, altimeter setting 1014. Descend to descend via Bonf arrival 2000 feet, connection 014, Portugal 019. Contact Recife Sentry 133.25, if unable 125.1. Recife Sentry 133.25, if unable 125.1. Thank you, sir. Have a good night. Good night. Europa 083, establishing the lock. Europa 083, contact Salvador Tower, 118.95. 118.95, obrigado, Europa 083. Tower, Europa 083, boa noite. Boa Alice, 083, check your landing gear isn't clear to land runway 10. Wind 120 degrees, 10 knots. Petulan, 10, Europa 083. Protox 3305 PAV 088, 3 horas e 36 Natal. Carigo Taxi vai encontrar sua frente, aeronave da Gol Varig, já está na faixa central, vai segui-la e chamar no ponto pela ponta. Tem visão por trás, vai chamar o ponto pela ponta, 3305. Taxi Gol no 076, 193, 193 a bordo, autonomia de 3,50, galeão. Fica 074, tá livre o táxi, à direita, chame pronto para decolagem. Grato, afirmativo, 074. Boa noite, Oceania 6212, acione identificação dessa via, chegada a Mari para nível 050, QNH em Salvador, 1014. 1014, Aero Europa, a linha mantém após. Nós ali mantemos, 1014. Vou te dar o zero pronto, Tan 3305. Ciente, mantém a posição. Down, Tan 3305. Europa 083 on the ground, the 39er, lead to the right, maintain my frequency and taxi via Alpha, report before Juliet. Maintain your frequency and taxi via Alpha, report before Juliet, Europa 083. Pedido de decolagem, 120 graus, 10 mais. Pedido 1074. 3305 ali, MAT. Ali, mantém, está 3305. Decola os 41 no controle 208. Controle, hein? 1208. Grato. Controle, boa noite, gol 1074. Boa noite, gol 1074. Contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. 360 da EL, grato. 120 graus, 10 mais. Livre decolagem, 3305. Europa City 3, next to Juliet. Clear, clear to enter Juliet Gate 10. Juliet Gate 10, Europa City 3. Decola 43, controle 208. Obrigado, boa noite. Controle de Salvador, boa noite, Altan 3305, cruzando 1800. Apuca. Boa noite, TAM 3305, contato radar, suba para nível 330, saída PUCA. 330 PUCA, Aracaju, TAM 3305. Controle autoriza para o gol no 074, voa direto bridge. Aguarde, gol no 074. Ok, não, você escuta. No 074 autorizado, Broad Bridge. Grato, no 074 Bridge. É Portugal 019, you clear ILS X-ray final, runway 10, report establishment on the localized. Clear the runway 10 ILS X-ray, will report to establish the Portugal 019. Autoriza 2000 para o 6212, né? Canal 6212, inicialmente 3000 pés, que é legal no 014. 3000 pés no 014, 6212. Quebec, acionamento original 62-24 na 01. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi 62-24. Pode falar na fronteira aqui. 3305, aguarde. Autorizado pro do Romeu Foxtrot 018. Romeu Foxtrot 018, 3306. Xanê 6212, reduza para 2209. 320-6212. Uno 074, chama centro, Recife, 133-25, alterna 125-1. 3325-25, boa. Boa. Dan 3305, chama centro, Recife, 126-85, alterna 125-45. Recife, 126-85-45, obrigado, boa noite, bom trabalho. Boa noite, bom voo. Valeu. Canal 6212, desça para 2000 pés. 2000. 6212. Vou estabelecer Portugal 019, runway 10. Portugal 019, contact Salvador Tower. 118.905. 118.905, Portugal 019, I'm with 19. 19. Salvador Tower, muito boa noite, Portugal 019, have a full established ILF X-ray, runway 10. Roger, check on any gears and clear to land runway 10. Wind is 120, wind is 10 knots. That's land runway 10, Portugal 019. Bom, Xenemia 224 para o táxi, o sobre 98, Recife e 2 horas de autonomia. 212. Sobre táxi direito, chamaremos o fundo para a ponta 624 da Xenemia. Do 41107, acione identificação desta via chegada a Mari para 2000 pés, QNH 1014. Visão localizador, final do procedimento de LX-Ray 1-0-6212. N6212, reduza para a velocidade de aproximação, chame Torre Salvador em 1-8-95. 1895, boa tarde. Boa. Salvador, boa noite, é o Channel 6212, final do procedimento LX-Ray 1-0, visão com a pista. Ciente, mantém a aproximação, guarde autorização de pouso. Ground on the ground at 5-4, leap to the right, maintain my frequency, and report before taxi Juliet. By the right, we'll remain on the frequency, or report before Juliet, to Portugal, Verona. Pouso 6212, vento 120 graus, 1-0-9. 6212, livre pouso na 1-0. A Lima tem o 6224. A Lima tem 6224 chinelo. Ich bin noch mal nach Via 212, solo aos 56, direita, táxi via Alfa, chame antes da Juliette, mantenha-me escuta. Maneira na direita, 6212, mantendo sua escuta. Approaching taxiway Juliet to Portugal, 019. Okay, Kilo 20, Juliet, gate 11. By Juliet, gate 11, no, resto boa noite to Portugal, 019. Boa noite. Yeah. Livro 8 na Alfa, 6212. Fechamento a Juliette. Toma na Juliette. 6224, livre decolar, 120 graus, 109. Livre decolar, Juliette, 6224. Toque para 2185, por favor, Unifam. Isso, Unifam, possível. Qual é seu pátio e qual a pista que decola? Então, aguarde com a pessoa um minutinho. Dois quatro, decolou 58, controle 208. 208, boa noite, 6224. Controle Salvador, boa noite, o Chané 6224, a PUCA. Boa noite, Oxenê 6224, contato radar, suba para o nível 190 na saída PUCA. 190 na PUCA, Oxenê 6224. Que o Vitor de está autorizado, então Guarulhos 430, nível via Pesuro 10, SMAP, depois conforme rota. Decola da 17, curva direita, na saída da EL, Leda e depois voa posição Bridge. Aciona 5566, controle 20, decimal 8. Aí eu ligo e depois vou abrir, ok? Se aproximar para o Juliette, 6212. 6212, autorizado esquerda, portão 7. No 7, 6212. Autorizado, chame táxi. 2407, autorizado final, e aliás, X-Ray, pistão no zero, reporte, estabilizado no localizador. Vai reportar estabilizado no X-Ray, ESO 4107. Interceptando localizador, visual azul 4107. Azul 4107, M Torre, Salvador em 1 no 8, decimal 95. 2954. Salvador, boa noite, azul 4107. Tá 3 milhas pro marcador externo. 7, check trem, autorizado pouso, Venturo 20 graus, 8 anos. A gente aguardando pro trem ainda, livre posto, 107 vai formar quando baixo pra lá. Chama o centro Recife, 126.85, alterno 125.45. Eu ativo, centro 126.85, alterno 125.45, chama 6224, uma boa noite. Boa noite. táxi, chama para ingresso no 17, uniforme. Ingresso no 17, reporte alinhado e pronto. Padrão 07, fala 09, livre direita, táxi via Alfa e chame antes da Juliette, mantenha-me em escuta. Alfa, livre na foto, na Alfa, na Juliette, na Juliette. Chame antes da Juliette. Firmou, antes da Juliette, na 407. 3600, boa noite, acione a identificação dessa via chegada Mari para 2000 pés, QNH 104. Via 2000, QNH 024, 3600. Boa noite, Rono 643, acione a identificação dessa via chegada Bonf para 4000 pés, QNH 104. Livre decolagem, vento 120 graus, 8 nós, uniforme. 07 autorizado, esquerda, portão 1. Esquerda, para o portão 1, 4, 1, 07, direto. O Mike X aí, Golf? Primeiro, para o separatório. Boa, a esposa do Mike X aí, Golf? Prossiga, Mike, X-Ray Golf. Ok, meu amigo, boa noite. O X-Ray Golf está solicitando o faturamento para a nave ser rebocada. Pátio, posição 9, pátio. Ok, da onde para onde, amigo? Do 5, do 5 para lá, para o pátio, posição 9. está autorizado o rebote na minha escuta. Autorizado, obrigado. Vitor Uniforme da Cola 1-2, controle 2-0, decimal 8. 2-0-8, obrigado, boa noite. Salvador, muito boa noite, é o Papa Tango, acho que a Vitor Unifá. Boa noite, Papa Tango, Oscar Vitor Unifá, contato radar, suba para nível 430, saída da EL. Pede a sessão 430, saída da EL, acho que a Vitor Unifá. TAM 3600, autorizado final, ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Positivo, autorizado final, ILS para a estrada 3600. TAM 643, desta via para 2000 pés. Via para 2000, agora 643. Tango Oscar Vitor Uniform, chame centro Recife, 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. 713325, alterna 251, obrigado, bom serviço. Realmente, bom voo. Valeu.